tarde muito fria, um menino de apenas 8 anos estava descalço e apenas com shorts fininho, uma camiseta ralinha rasgada, tremendo de frio, na frente de uma linda vitrine de uma loja de roupas e calçados. E ele estava olhando um par de tênis ali na vitrine, e com tanta vontade de ter um par de tênis como aquele. E ao lado do par de tênis tinha um conjunto de roupa, um conjunto azul, um moletom que parecia tão quentinho, como ele gostaria de ter também aquele moletom. E ele ali tremendo de frio, olhando para o tênis e para o conjunto do moletom. Foi quando ele pensou: eu me lembro que um dia numa igreja, o pastor disse que se a gente pedir qualquer coisa para Deus em nome de Jesus, ele dá. Então eu vou pedir. É isso aí. Eu vou pedir para Deus, mas eu não vou pedir em pensamento, não. Vou pedir em viva voz, que é para Deus ouvir. Então, na frente daquela vitrine, com os braços cruzados, tremendo de frio, aquele menino começou a orar em voz alta. E ele dizia: Papai do céu, em nome de Jesus eu te peço, me dá esse par de tênis, me dá esse conjunto de moletom. E ele ficou orando e pedindo isso com os olhos fechados e com bastante fé. E um homem que estava passando ali na calçada e que viu o menino em oração pedindo aquilo, sentiu tanta compaixão que resolveu bater no ombro do menino. E o menino terminou a oração dizendo amém e olhou para aquele homem na calçada e, sem saber o que dizer, olhando aquele estranho, o homem lhe disse: Menino, o que é que você está fazendo? Ah, eu estou pedindo para Deus me dar aquele tênis e também aquele moletom azul que é tão bonito. E eu pedi com fé em nome do Senhor Jesus. Ah, muito bem. Vamos ver se Deus realmente dá para meninos como você aquilo que é pedido. Vamos entrar nessa loja. E o menino entrou com aquele homem na loja. E o homem disse para os balconistas: Vocês podem me arrumar uma bacia com um pouco de água quente? Uma bacia com água quente? É, eu quero lavar os pés deste menino. Que estranho. Sim. Pode me trazer? Aí o balconista, não se sabe por quê, arrumou uma pequena bacia com água morna. E o estranho lavou os pés do menino. Aí disse: Aquela meia de lã, por favor, me dê um par. E o balconista trouxe. E o estranho vestiu a meia no menino. Aí ele disse: Menino, foi aquele par de tênis que você gostou? Sim, eu gostei, mas eu gostei também do moletom. Ah, sim, o moletom. É, balconista, por favor, me traga primeiro o moletom no tamanho desse menino. E o balconista trouxe o moletom e o menino foi no provador e vestiu aquele moletom quentinho, que delícia! Aí ele perguntou para o estranho: Como é que estou? E o estranho disse: Muito bem, ficou ótimo em você. Agora vamos ver o tênis. Balconista, por favor, me traga aquele modelo de tênis no tamanho desse menino. E o balconista pegou o número exato do menino e trouxe aquele par de tênis que o menino calçou sobre aquela meia novinha, limpinha. E ele amarrou o tênis todo contente. E o estranho disse: Você gostou? Puxa vida, gostei sim. Eu pedi ao pai em nome do Senhor Jesus, e o pai me atendeu. E o estranho não disse nada, apenas sorriu. E o menino continuou olhando para aquele estranho e lhe deu uma curiosidade. Intrigado, o menino perguntou para o estranho: "Por acaso o senhor é Jesus Cristo?" E o estranho sorriu mais uma vez e disse: "Não, eu não sou Jesus Cristo, mas eu pedi ao Pai em nome do Senhor Jesus. Aí o senhor apareceu e me deu tudo o que eu pedi. Tem certeza que o senhor não é Jesus Cristo?" E o estranho disse: "Não, não sou Jesus Cristo." E o menino perguntou: "Então, quem é o senhor?" E ele disse: "Eu? Eu sou um empregado de Jesus Cristo." E aquele estranho se levantou, foi até o caixa, pagou. E o estranho ainda deu 50 reais para o menino e disse: "Você tem pai, mãe?" "Não, tenho só uma mãe." "Então você volte para casa, vá com a sua mãe no mercado e faça uma boa compra." E o menino agradeceu muito. Ficou muito contente, muito feliz. E aquele menino foi embora pensando: "Eu acho que aquele estranho é Jesus Cristo disfarçado e ele não quis me contar." E por outro lado, o estranho seguiu o seu caminho pensando: "Tenho certeza que aquele menino é Jesus Cristo, mas ele não quis me contar." E os dois, cada um para o seu lado, voltaram felizes, porque cada um deles tinha plena certeza que estavam na presença de Deus. O estranho, porque creu naquilo que Jesus Cristo falou e que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 5. "E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe." Então o estranho estava certo. Aquele menino era como se fosse Jesus Cristo. O bem que aquele estranho fez ao menino, na verdade, o fez para o próprio Senhor Jesus. E o menino, que foi embora intrigado, achando que o seu benfeitor era Jesus Cristo, de fato, não estava enganado. Porque todo cristão, toda cristã verdadeira, tem o Espírito de Deus, age em nome de Jesus Cristo. E quem é servo do Senhor, quem trabalha para o reino de Deus, age em nome do Senhor Jesus. Então, verdadeiramente, o estranho para o menino era Jesus Cristo, e ele não estava enganado. Fique você sabendo que tudo o que você fizer em nome de Jesus, você está agindo em nome do reino de Deus. E o próprio Deus estará confirmando os teus passos e tudo o que você fizer. A Bíblia diz, e o próprio Senhor Jesus afirmou, que através do amor, deste amor que podemos realizar, o mundo veria que Jesus Cristo está em nós e que nós somos de Deus. E Jesus Cristo também afirmou na sua palavra que fazer o bem a um pequenino é fazer para ele mesmo. Então você trabalhe, faça a tua parte. Honre o nome do Senhor Jesus. Faça o melhor para o reino de Deus. E o melhor para o reino de Deus é aquilo que você faz para o teu próximo. Jesus disse: "Nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros." Isto é o melhor que você tem para fazer em favor do reino de Deus. Isto é, fazendo em favor do teu próximo e até daquele e daquela que não está tão próximo assim e é um estranho. E se você fizer especialmente para os pequeninos, você vai ter um grande galardão no céu, porque Jesus Cristo disse que os anjos que protegem as crianças vêm constantemente à face do Pai Celestial. Então, faça a tua parte. estenda a tua mão, ajude quem está precisando, faça o melhor, e você vai sentir a alegria de fazer para o próprio Senhor Jesus. E se alguém fizer por você, em nome do Senhor, glorifique a Deus por tudo que você está recebendo, porque afinal de contas, Deus está usando aquela pessoa para abençoar a tua vida. Continue a tua caminhada por este mundo. Estenda a tua mão para quem estiver precisando, mesmo que a pessoa não peça, e o teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará poderosamente.